No 78 RPM, o Choro Bem Chorado de Benedito Lacerda. A gente ouviu uma valsa, um choro valsa do Benedito Lacerda chamado Mirtes, gravado em 1933 pelo próprio Benedito na flauta e o seu regional, que era o grupo Gente do Morro. Antes, uma composição do Benedito Lacerda, que fez em parceria com Darcy de Oliveira. A música é Pombo Correio, quem gravou foi o Gilberto Alves. E agora nós vamos ouvir um samba do Gadé, ele que era pianista e compositor do Samba do Bom Humor, conhecido como Samba Bem-Humorado. Quem vai cantar o samba Encrencas em Família, ou Faustina, é o Almirante, aqui acompanhado, como sempre, pelo Benedito Lacerda e seu conjunto regional. Espera aí que eu já vou lá! Bater no inferno! Ei, Faustina, corre aqui depressa! Olha quem tá no portão! É minha sogra com as malas, ela vem resolvida a morar no porão. Vai ser o diabo, vamos ter sururu com vizinho. Não sou pra isso, eu vou dar o fora. Decididamente eu vou morar sozinho. É minha sogra, mas tenha paciência. Não há quem possa com esta jararaca. Eu sou pro boi de maca pra assistência, com o corpo todo retalhado a faca. Mas comigo é diferente, não tenho medo dessa cara feia. Pego a pistola e perdiço um dente. Ela descansa e eu vou pra cadeia. Ei, Faustina, corre aqui depressa. Olha quem tá no portão. É minha sogra com as malas, ela vem resolvida a morar no porão. Vai ser o diabo, vamos ter sururu com vizinho. Não sou pra isso, eu vou dar o fora. Decididamente eu vou morar sozinho. Tenha paciência, não há quem possa com essa jararaca. Meu sogro foi de maca pra assistência, com o corpo todo retalhado a faca. Mas comigo é diferente, não tenho medo dessa cara feia. Pego a pistola e perdido um dente, ela descansa e eu vou pra cadeia. Samba de breque numa rádio de lá. Quando estriei foi um chuá. Meti minha porta pra mostrar que a gente nossa também sabe cantar com aquele molho de abafar. Mas de repente, quando eu atuava naquela estação, senti no estúdio um barulhão e correrias, tiros, comandos, uma confusão. Pararam até com a irradiação. Fui agarrada por dois soldados e um oficial que disse: é a tal que diz ser artista, mas que não passa de uma espiã, vai ser fuzilada amanhã. Thank you.

vai gelando, lembrando o aroma a cabrocha. Acompanhada pelo Regionaldo Benedito Lacerda, com a participação do Pixinguinha no saxofone, essa foi Zaurinha Garcia cantando No Rancho Fundo, de Ari Barroso e Lamartine Babo, em 1946. Antes, Francisco Alves, em 1937, com Serra da Boa Esperança, do Lamartine Babo. 78 RPM. Já que nós acabamos de ouvir o Pixinguinha e o Benedito Lacerda acompanhando a Isaura Garcia, vamos ouvir mais Pixinguinha, a sugestão do nosso ouvinte Elvis Kempis, de Salvador. O Pixinguinha vai tocar o que, na opinião de muitos músicos, como Paulinho da Viola e o flautista Altamiro Carrilho, seria o nosso segundo hino nacional, Carinhoso. Thank you. mirilhando na flauta em 1929, esse foi Pixinguinha tocando Aguenta Seu Fulgêncio, de Lourenço Lamartine. Antes, Carinhoso, choro do Pixinguinha em gravação dele mesmo e seu conjunto em 1941. Essa foi uma sugestão do nosso ouvinte Elvis Kempis, ouvinte de Salvador. Seguimos com Araci de Almeida fazendo Engomadinho. Engomadinho, todo parceiro carregando pino. Já vem chegando meu feliz cantor. Salve o seresteiro, salve o meu amor. A noite é minha, o seu semblante alegre está dizendo que está cheinho de disposição para acabar com a dor que estou sofrendo, clareando a noite no meu coração. Eu tinha visto um manto muito escuro cobrir a ilusão da minha vida, mas como a dor sempre descobre um furo, o meu desengano encontrou saída. A chave que abriu a liberdade para o meu coração cheio de dor está na voz de minha simplicidade, deste seresteiro que é o meu amor. De terno branco, todo engomadinho, todo parceiro carregando o fio, já vem chegando meu feliz cantor. Salve o seresteiro, salve o meu amor. A noite é minha, o seu semblante alegre está dizendo que está cheio de disposição para acabar com a dor que estou sofrendo, clareando a noite do meu coração. Todo parceiro carregando o fio, já vem chegando meu feliz cantor. Salve o seresteiro, salve o meu amor. A noite é minha, o seu semblante alegre está dizendo que está cheio de disposição para acabar com a dor que estou sofrendo, clareando a noite do meu coração. Seja breve, conversa de teso, não amole. E não acabo perdendo o controle. Vou cobrar o tempo que você me deve. Eu mesmo vejo, fico de mãos postas, só para ver você virar as costas. E quando vejo que você vai longe, eu comemoro a tua ausência com champanhe. Deus lhe acompanhe e vá com Deus. Seja breve, vê se não volta. Seja breve, não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. Seja breve, não amole. E não acabo perdendo o controle. Vou cobrar o tempo que você me deve. A sua vida nem você escreve. E além disso você tem mão leve. Eu só desejo ver você nas grades, para dizer baixinho sem fazer alarde. Deus lhe guarde, vá com Deus. Seja breve, vê se tropeça. Seja breve, nunca não precise porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. Seja breve, não amole. E não acabo perdendo o controle. Vou cobrar o tempo que você me deve. Vou conservar a porta bem fechada, com o cartaz é proibida a entrada. E você passa a ser pessoa estranha, meu bolso fica livre dos ataques seus em mim, graças a Deus. Seja breve, seja breve. Não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole. E não adianta. Seja breve, conversa de peso, não amole. Eu não acabo perdendo o controle. Vou cobrar o tempo que você me deve. E outra vez, seja breve,

bem te vi. Numa trepadeira em flor, eu te ouvi bem te vi a cantar, a falar do meu amor. Eu te ouvi bem te vi. No carnaval de 1935, esse foi Castro Barbosa cantando Eu Te Ouvi, Bem Te Vi, de Fernando Castro Barbosa. E antes, Aurora Miranda com Se a Lua Contasse, de Custódio Mesquita. 78 RPM. Gravação e montagem de Carlos Lima, seleção musical e apresentação de Bianca Maria Binazzi. Se você quiser participar da nossa programação pedindo alguma música, você pode mandar um e-mail para falecom@radioculturabrasil.com.br ou ligar de segunda a sexta-feira para 2182-3088-011 São Paulo. Um grande abraço e até o próximo domingo. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização Fundação Padre Anchieta. Cordiais saudações.